leva junto com você. Meu bem, eu te peço, não me deixe só. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Chama se apagar.